clima meio estranho. Vou deitar, fechar os olhos, quando amanhecer espero descobri que tudo não passou de um maldito sonho. Uma tática manjada, mais um panorama sem nexo. Nenhum tipo estilo 007, prometido a MacGyver não passaria no teste. Abra de sésamo, não escolha numerada 666. A desgraça decretada, tô no extremo do meu próprio final. Seja o que Deus quiser, réplica de um dilúvio sem a arca de Noé. Perpetuando um pessimismo inédito, 99ª edição de mais um século. Será que vou sair de cena pra virar um mito? Talvez em menos de uma semana esquecido. Dispensa as honras e os grandes méritos. Continuar incorporado é o que mais quero, confesso. Não tenho a receita da imortalidade. Ineficaz se arrepender diante do remorso. O brilho do suicídio, o verbo da continuidade. A esperança entrou em óbito. Preciso de um antídoto negativo, a verdadeira cura encontra-se no próprio psico. Inconsciente, sigiloso de um ser vivo racional. A senha foi negada, confidencial e tal. Ah, vogal fundamental do vocabulário. Eu pesquisei o estresse no meu dicionário. Eu procurava um resultado que ficou isento. Não há resposta a esse mau pressentimento, que veneno. Credibilidade colocada em dúvida. Foi que a guilhotina pesando minha conduta. Depositei toda a confiança indulgente. Quem sabe sobreposta justa posição clemente. Quebrou-se o limite, o cúmulo da paciência. Superação enfraquecida em baixa frequência. Tô sem estímulo, apreensivo, equivocado. Não tenha dó e nem piedade, pois eu sou culpado. A vida é um jogo onde se paga pelo erro avesso. Não vale a pena encurtar distâncias pra ser primeiro. Entenda a cláusula notória. O perdedor se justifique, o vencedor só comemora. Grau da terceira ordem menor. Ser humano com poder de exorcista. Escogiro no pé da letra, o mal vira pó. A cerimônia de um sacerdote idôneo não me intimida. Quem imaginou que eu tava derrotado? A montaria errada caiu do cavalo. O imprevisto me custou a perca de uma batalha. Eu inicio a guerra, a revanche tem cajado e espada. Faça a chamada, me proteja, anjo da guarda. Me distancie das coisas erradas, pois não sou radical e o diálogo fere seu aspecto. Estimula seu receio e ativa seu complexo por completo. Quando eu percebi, peguei caminho errado. Eram dois lados, o bom e o ruim. Mas enfim, nessa estrada que se chama vida, saiba, está lotado de retornos onde Deus te salva. Prossiga a batida da levada, eu me carrego. Destinatário impaciente, dê-me um crédito. Foi acionado, contra-ataque indica reação. Mais uma vez a esperança vence a depressão.